las nalgas de mandarín. Então vá, pessoal, o desafio que eu vos trouxe hoje, estamos numa altura do Euro, está tudo maluco aí com o futebol, com as Copas Américas, com os Messis, com o Ronaldo, com as birras, com essas histórias todas que a malta que não percebe nada de futebol não quer saber, mas pronto, mas tem que levar com isso tudo. O tema é filmes de futebol, documentários, séries, tudo o que esteja relacionado com o futebol e a sétima arte e o cinema e a televisão. E portanto, o desafio é um bocado dentro dessa onda de futebol. E então é, vocês preferiam ter que usar roupas verdes fluorescentes durante 2 dias? Sempre que o vosso clube perdesse ou empatasse um jogo, seja ele o Benfica, o Sporting, o Porto, seja ele qual for, e além disso, dava-vos uma diarreia terrível, daquelas que só se aguentavam no máximo 2 minutos e 27 segundos para aí, desde o momento que assentem até sair qualquer coisinha para a cuequinha, sempre que o Aaron Ramsey marcasse um gol, e agora já sei que vocês vão perguntar que é o Aaron Ramsey, só o Hugo é que deve saber. É o gajo que morre sempre gente, não é? É esse gajo. É, exatamente, sempre que marca um gol morre gente. Morre, vai gente famosa. Um bocado de... gente famosa. Famosa. Agora morreu a Inglaterra, que o gajo marcou um golo e a Inglaterra saiu da União Europeia. Portanto, continua. Alguma coisa engraçada a arranjar sempre, não é? Exatamente. Pronto, nós vamos alterar um bocado isso e ele sempre marcar um golo dá-vos uma diarreia daquelas terríveis mesmo. Tem que arranjar uma casa bem rapidamente. Ou, alternativa B, eu não sei quais são os vossos clubes, Hugo, podemos saber ou é segredo por causa do relato? É melhor manter... É melhor manter em segredo. Então pronto, eu vou tentar adaptar o desafio. É o Bolonês. Exato, o Bolonês é aquele clube simpático. Ou Académica. Exato, Académica é minha. Académica é minha. Eu por acaso dizia que era o Santa Clara. Quando era miúdo, começou dos Açores, também conseguia sempre safar-me com o Santa Clara. Bem, mas então a alternativa é a B é a seguinte, é que o sogro do vosso filho ou filha primogénita, Miguel, tu não tens, vais ter que inventar, pensar que estás daqui a uns anos e que tens. Com muita força. Mas pronto, exatamente, desejas com muita força. O filho ou filha primogénita, aquele bebê querido que vocês amam, que o sogro fosse o Pedro Guerra, mas numa realidade alternativa onde ele era fanático do vosso clube rival, daquele clube que vocês não suportam, ou seja, vocês forem do Benfica, ele é o Pedro Guerra versão lagarta. E em que tinham almoço ou jantar com o vosso, ajudem-me aqui, compadre, não sei bem compadre. Qual é o termo, é compadre. Pronto. E tinham almoço ou jantar com o vosso compadre pelo menos 3 vezes por semana e o futebol era sempre assunto durante toda a refeição. Além disso, dava-vos também uma diarreia terrível, aqui se calhar conseguiam aguentar 3 minutos e qualquer coisinha, sempre que o Brian Ruiz marcasse um golo. Portanto, agora as minhas duas alternativas são essas, vocês decidem. Eu posso começar? Porque eu não sei o que responder. Eu acho que hoje temos, se calhar, o episódio mais paradoxal de sempre, não é? Porque temos um convidado que é super especialista em futebol, num lado, não é? E depois tem-me a mim, que eu nem esqueci quem é o Pedro Guerra. É aquele... Como é que, em que mundo é que tu vives? Não sabes quem é o Pedro Guerra, caramba. Pá, não sei quem é o Pedro Guerra. Mas que é um comentador, não é? Faz programas. Faz com o José Pina, um programa no prolongamento na TV 24. Pronto, falem vocês que depois no fim vou copiar a opinião de alguém. Então vá, Miguel, dá-lhe para não entalarmos. A primeira é verde fluorescente e borre-me todo. A primeira é roupas verdes fluorescentes durante 2 dias, sempre o teu clube empatasse ou perdesse. Tinhas que usar para trabalhar para tudo. E era borrar-te ao fim de 2 minutos e 27 segundos, sempre que o Aaron Ramsey marcasse um gol. Sim. A B é o sogro, é o Pedro Guerra. Vocês têm que almoçar com ele pelo menos 3 vezes por semana. Aliás, é um mete-nojo total de uma equipa, da vossa equipa rival. E também é a diarreia, mas com golos do Brian Ruiz. Epá, vou escolher primeiro. É o gajo de Sporting. Vou escolher primeiro porque sou do Benfica, não é? Raramente empata ou perde, por isso. Estou bastante confortável e estou bastante fanfarrão também agora com ele. É assim, mas olha que ainda entre empates e derrotas dá sempre uns 10-15 por temporada, portanto estamos a falar de 30 dias com roupas verdes fluorescentes no ano, não é? Sim, é verdade, pá, mas a outra são 3 almoços com o Pedro Guerra por semana, sempre a falar da lagartagem, é pesado por semana. Está bem, mas pode ser almocinhos com ele também, que ele tem arte de ser mesa cheia, e tinha que me cagar quando... Quem é que marca mais gols dos dois? Epá, o Brian Ruiz falha de baliza aberta, mas marca alguns. O Aaron Ramsey, não sei, Hugo, quantos gols é que marca o Aaron Ramsey por temporada? Uns 10, pai? Sim, não marca muitos. Não marca muitos também. Epá, mas escolha. Miguel, vais para as roupas, não é? Vou. Tá bem, vai ter pronto. É assim, eu estou um bocadinho com o Pedro. Eu percebo de futebol para conseguir dar-me com os círculos de pessoas que estão à minha volta, né? No trabalho e de amigos. Porque vou tentando acompanhar as notícias, mandando umas larastas e eles pensam que eu percebo. Até me convidaram aqui para uma merda da McDonald's, de uma liga qualquer do europeu que eu estou a jogar. Estou em último, mas para brincar aí. São as crias suplentes. Vou tentando acompanhar a maré, estás a ver? Mas pronto, mas ao menos sei quem é o Pedro Guerra. Ao Pedro, porra. Hugo, e tu? Qual é a opção? Eu também vou na opção 1. Era pesadinho estar a levar com o Pedro toda tanta vez. Acho que a primeira corria o risco da primeira. Epa, mas olha que as roupas verdes fluorescentes é coisa para chamarem muitos nomes quando vocês saem à rua, que era o trabalho e tudo. Sim, mas não era uma coisa obrigatória, era uma coisa que poderia acontecer. Os almoços tinham mesmo que ser. Pois, acho que é uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva, está bem. Pedro, vá para encerrar o desafio, passámos ao tema. Pá, sabes que eu, o meu pai é um sportinguista ferrenho, daquelas pessoas que têm uma cultura enciclopédica de futebol, desde 1901 até ontem à tarde. Vitórias não tem muito, né? Mas pá, não é? Mas de tudo, não é só de Sporting, gajo de tudo, futebol internacional, gajo sabe tudo, é uma enciclopédia. E eu sou a desilusão dele, não é? Um filho, só tem um filho, não é? Um filho e uma filha, mas o rapaz, que devia ser o barão que viriu, que soubesse futebol, não percebe um caralho de futebol. E eu, durante uma altura, ainda ia tipo aos cabeçalhos do Record e o caralho, quando ia almoçar com ele. Só para dizer, então, Sporting, está um treinador novo. Pá, mas depois desisti, eu aceito-me assim. Se calhar preferia que fosse homossexual, mas pronto. Sporting, mas não havia problema. Pronto. Isto para dizer o quê? Eu vou escolher a primeira, porque se vocês escolheram, deve ser fixe. É porque o Pedro Guerra é assim tão mau. Está bem, pois. Pensei que alguém ia escolher o Pedro Guerra como compadre, mas pronto. Está bem. Está certo, e pronto. E filmes, primeiro vamos apresentar, se calhar, aqui o Hugo. Sim, sim, sim. É co-autor do relato, não estou enganado, pois não, o Guedes, são duas pessoas. Sim, sou eu e o Tiago Beato que fazemos o relato. Ok, pronto. Te lançou agora um livro muito interessante com várias, várias histórias e várias, o relato basicamente, se calhar queres explicar, tu é melhor do que eu que vou estar a falar um bocado de pelo ar, se quiseres explicar o que é que explicar. O relato. O relato começou há cerca de ano e meio, em relato.pt, e nós publicamos duas histórias por semana relacionadas com o futebol. Temos duas secções, uma que se chama Relvado e a outra que se chama Bancada. No Relvado são jogadores, antigos jogadores, treinadores, pronto, quem está mesmo relacionado diretamente com o futebol. Na Bancada são pessoas de outra área qualquer, músicos, atores, jornalistas, tudo e mais alguma coisa. A única condição é que envolva futebol, nem que seja num pormenor. É a única condição que damos, que criámos para as histórias. E pronto, e agora em maio reunimos as 100 histórias, as 80 melhores do primeiro ano, mais 20 inéditas, e lançámos o livro, e tem estado a correr bastante bem. Sim, senhor. E então, e filmes, séries, qualquer coisa de futebol? Queres começar, Hugo? Tens alguma preferência, alguma coisa? Tenho. Gostei bastante de dois documentários, do documentário do Zidane, que é, não sei se vocês viram, que é uma coisa assim um bocado mais poética. São câmaras a filmar o Zidane durante um jogo, durante os 90 minutos, e nós só vemos o Zidane sempre em primeiro plano. Portanto, o gostei resto do imenso jogo... dos 10 minutos que aguentei, porque depois aquilo era sempre o mesmo, mas os 10 minutos que vi estavam espetaculares. E tem música dos Mogwai e pronto, aquilo é mesmo para apreciadores. Como é que foi a artística? Há um mais bastante diferente, que é, salvo erro, é da mesma produtora do documentário do Senna, que okay. é o da Class of 93, que é a geração do Manchester Beckham. United. Exato. É 92, exato. Acho eu, não é? 92. É 92, talvez. 92, talvez. Acho que sim. Não vi, mas é bastante bom, porque é mesmo com eles, começa com eles à mesa e depois tem aqueles lados, há uns que não deram em grande coisa, e há outros que foram a geração de ouro, e o documentário está bastante bom. Ok. Pois o cinema e o futebol, não sei se o Pedro e o Miguel concordam comigo, sempre foi um casamento um bocado impossível, não é? Pá, não gostando nada de futebol, há um super clássico para mim que é o Fuga para a Vitória. Sim, sim, sim. Que esse filme é um filmaço dos tempos. Com o Stallone na baliza. Sim. Com o Stallone, com o Pelé, isso é filmado pelo Houston, não é? Sim. Mas sim. Eu acho que é a prova final, que mesmo quando tu consegues reunir bom realizador, um bom elenco, estrelas do futebol, não há estrela maior que o Pelé, não é? Tu não consegues filmar bem o futebol, sempre que o futebol entra em campo, tu consegues fazer boas narrativas, etc. Mas sempre que o futebol entra em campo, arrasa tudo, porque é tudo muito falso, não é? Tu percebes que não sabem filmar o jogo, ao contrário, por exemplo, os desportos americanos que tu vês, grandes filmes em que são muito bem filmados, o futebol americano, como Any Given Sunday e tantos outros, exato, o basquete, etc. O futebol, acho que se calhar, provavelmente a par do ténis, que é outro desporto que nunca conseguiram filmar bem, conseguem fazer bons filmes à volta disso quando o assunto não é dentro das quatro linhas, mas sempre que entra dentro das quatro linhas é uma miséria total, porque parece tudo falso. Por menos não me lembro de nenhum caso de um filme que o futebol tenha sido bem filmado, a não ser que fosse mesmo para a patetice, como o Shaolin Soccer ou o problema, Dias de Futebol, que é espanhol. Mas o problema aqui é que eles não são filmados assim espetacularmente porque não são feitos em Hollywood, porque pois. Os americanos não pegaram no soccer, não é? Para eles continua a ser uma coisa de... Há aquela trilogia do golo. Sim, sim, sim. Que é um bocado, pronto, um bocado chunga, não é? Sim. Mas parece sempre falso. Eu acho que o futebol parece uma coisa falsa. E que é pena, porque tu, por exemplo, hoje em dia vê-se, e vê-se agora, por exemplo, no Euro 2006 também, que a realização de um jogo de futebol é uma coisa que aquilo já é uma arte, completamente. Com os slow motions, com aquelas câmaras todas de cima, de lado, de baixo... aqueles planos fantásticos que consegue arranjar, aquilo, a própria realização de um filme de um jogo de futebol, quase que dava um filme muito bem feito e muito bem filmado e com várias técnicas, etc. Só que não conseguem passar aquilo para o cinema, pá, não sei, se calhar tinham que pegar em 22 jogadores profissionais e transformá-los em atores para conseguirem fazer qualquer coisa. Aliás, tu consegues ver que há partes de futebol em que o futebol é filmado que é muito bem feito, nos anúncios da Nike, né? Os anúncios da Nike durante se calhar 20 anos fazem ali partes em que filmam o futebol muito bem mesmo e são fantásticos os anúncios. Há um documentário que eu adoro, que é não só a nível de futebol, mas adoro também, se calhar entrava no meu top 10 de documentários de sempre, no nível geral, que se chama The Two Escobars. Não sei se algum de vocês viu. Não. É um documentário... Da ESPN, não é? Exatamente, ESPN, que é fenomenal, que é sobre a relação entre o Andrés Escobar, que era um defesa central da Colômbia, que foi assassinado em 94, depois do Mundial. Marcou um autogol no Euro 94, e o Pablo Escobar, que hoje em dia, pronto, tudo e mais alguma coisa sobre o Pablo Escobar, e este documentário já é de 2010, portanto já tem 6 anitos, foi antes desta moda toda, e é um documentário fantástico, porque vai buscar ali imagens de arquivo, faz entrevistas com a malta que está presa, alguns capangas e tudo do Escobar, e mostram a relação que havia entre a seleção colombiana e o Pablo Escobar, e como é que... Estando eles presos ao Pablo Escobar, porque eles estavam reféns basicamente do que o Pablo Escobar queria. O Pablo Escobar tinha a sua própria prisão e convidava a seleção colombiana para ir lá jogar à bola com os amigos presos e tudo. E eles tinham que aceitar, porque já sabiam que se não aceitassem, depois de acontecer qualquer coisa à família. E mostra-te pormenores deliciosos, muitos pormenores deliciosos. Um deles que eu nem sabia, não sei se sabias, ou Hugo, foi com o guarda-redes da Colômbia na altura, o Higuita, não foi ao Mundial porque estava preso. Que tinha de raptar um tipo às ordens do Pablo Escobar. Eu não fazia ideia que isso... Também não fazia ideia disso. Dessa história. Mas isso não aparece... E é muito engraçado que... No Narcos. Não aparece quê? Na série, não sei se já viste Narcos. Ah, a série não via Narcos ainda, já ouvi. Vai haver uma segunda temporada, pode ser que apareça aí. Pode ser que aborde aqui. Mas aparece mesmo, e ele foi preso 6 meses porque foi raptar um tipo qualquer a mando do Pablo Escobar e depois faltou ao Mundial por causa disso. E depois, pronto, mostra lá várias coisas, das apostas aos criminosos todos que apareceram depois dele morrer e que também levaram à morte do Andrés Escobar, que foi malta que perdeu muito dinheiro com a eliminação da Colômbia no Mundial, quando a Colômbia era uma das favoritas, tinha ganho 5-0 à Argentina na fase de grupos, de qualificação e tudo mais alguma coisa. Portanto, é pá, um documentário muito bom para quem gosta não só de futebol, mas tem da parte histórica do Pablo Escobar, das drogas, tudo e mais alguma coisa. É um documentário fantástico. Essa série de documentários da ESPN também é bastante boa, que acho que chamava 30 for 30, uma coisa assim. Era qualquer mas coisa. Mas é mais uma vez esse problema que estávamos a falar há bocado, de o futebol não ser muito forte na América. Há ali um ou dois que envolve futebol, mas pelo que sei, já vi alguns desses documentários, eles são, na sua grande maioria, são muito bons. Só que pronto, lá está, como o futebol não é tão popular na América... Claro. Sim, a maior parte é de futebol americano, basquetes. Este aqui, por acaso, são dois irmãos, acho que colombianos, e portanto, é por isso é que também fizeram sobre esta história. E pronto, e eu gostei muito. Depois, tenho outro, se calhar, mais dentro de cinema. Tenho o Damn United, de 2009, que é sobre o... Mas nunca vi. É muito bom. É muito bom. É sobre o Brian Clough, com o... Ah, e o tipo que também fez o... aquela história do Nixon, do Frost Nixon, como é que se chama o ator? Ajudem-me. É o Michael Sheen, é o nome dele. E o filme é sobre o Mourinho, que era mil vezes melhor que o Mourinho, que era o Brian Clough, que pegou no Nottingham Forest na segunda divisão. Acho que era na segunda divisão, não é? Confirma-me, não tenho a certeza. Era uma coisa assim. Penso que sim. É, pegou na segunda divisão, levou a campeão, ganhou duas Ligas dos Campeões, etc., com uma equipa de segunda divisão. Esse lá está, não é, dentro de campo não é assim uma coisa do outro mundo, mas a parte dos bastidores toda está muito bem feita. Está muito bem feita. E eles são muito inteligentes, porque tudo o que é parte dentro do campo eles não dão muito relevo, ou seja, mostram Exato. Mais sombras, aquela parte do choque, da falta, mas nunca mostram a parte do futebol mesmo jogado. Portanto, o filme está muito bem feito, está muito inteligente e sabe das suas limitações e, portanto, foca-se muito nos bastidores, como estavas a dizer. E depois há outros dois que também gostei muito. Um que é o Looking for Eric, que é com o Eric Cantona, não tem nada dentro de campo, que é o meu amigo Eric, acho eu, assim, em português. Pronto, também é um miúdo que tem um sonho, já não me lembro bem, já o filme já é um bocado antigo, mas ele tem um sonho, gosta muito de futebol, não sei o quê, e então aparece-lhe quase como um anjo da guarda ou qualquer coisa, é o Eric Cantona, que era o grande ídolo dele do futebol, e então... o filme é uma comédia, mas o Eric Cantona, que é uma personagem fantástica e tem um humor... É quase britânico, mesmo não sendo ele britânico, um humor ali espetacular, e o filme está muito, muito engraçado. E o outro é um espanholzito que consegue compensar aquele problema de filmar dentro do campo, porque é sobre uma equipa espanhola amadora, daquelas distritais, etc., e então aquilo é tudo na parvoíce, né? A personagem principal é um guarda-redes que tem problemas com o álcool e está ali com problemas com a namorada, etc. Só que como é supostamente futebol amador, tudo o que aparece ali um bocado dentro de campo, até tu, as pessoas, nós conseguimos comer bem aquilo, porque além de ser o humor, pronto, como é futebol amador, faz algum sentido que eles sejam mesmo toscos a jogar. E pronto, é uma comédia engraçadinha espanhola também, que acho que foi um sucesso na altura que estreou em Espanha. E que, pronto, acho que teve uma sequela e tudo, e também é um filme engraçadinho. Como é que se chama? Dias de Futebol, okay. Não sei, em espanhol mesmo, Dias Sim, de Futebol. Sim, lembro-me de ouvir falar sobre isso. É uma comédia, mas está engraçadito. Para quem gosta de futebol, tem ali muitos momentos divertidos. Mas sabes, pronto, o, e agora o Cantona, de falar. O Cantona entrou há pouco tempo no filme de cowboys. De cowboys? Sim, não sei. Salvation, um filme de Salvation. É um filme de cowboys que é um filme alemão. Mas é uma coboiada. E o Cantona é um capanga, assim, um gajo tipo Bud Spencer, estás a ver? Assim, um gajo terrível. Sim. E com alguma piada, porque eu pensava que o gajo fosse ele um tijolo. Ele tem pinta de Bud Spencer, se fosse um bocadinho mais gordo. Eu estava à espera de um tijolo, estás a ver? Não, o gajo tem piada. Não, tem, eu tenho jeito para aquilo. Salvation é bom? Esse é um filmão. É? Pá, é um revenge movie, eu gosto muito de revenge movies. É, matam-lhe a mulher e os filhos e tudo, e a galinha e o gajo mata toda a gente. Mas isto tem grande elenco, eu pensei que isto fosse uma porquê, mas sim, é um filmão. Eva Green mostra as mamas ou não? A questão devia ser ao contrário, se Eva Green não mostra as mamas, não há nada que ela não mostre as mamas. Mas eu acho que não, eu não me lembro de mamas. Se houvesse mamas eu lembrava-me, mas não. Cantona está todo fodido, meu. Veio a grande, lá faz este filme, o que é que se passa, meu? Opa, qualquer dia está a fazer o podcast connosco, já a descer na carreira de uma forma terrível. E vocês já ouviram falar daquele filme da FIFA, o United Passions? Aquele que fez 8 dólares no cinema? Sim, nos Estados só foram Unidos, duas pessoas à estreia. Foram duas pessoas à estreia. Qual é esse? Opa, um que disseram que era Passions. Muito mau, e acho que ficou famoso para ter um recorde qualquer de menos dinheiro na bilheteira no fim de semana. Pá, mas estreia, o filme tem o elenco do caralho, mas uma cena brutal. Tem o Gerard Depardieu, tem o Tim Roth. Pois, tem o Depardieu. O Tim Roth é o Blatter, não é? Tenho ideia. Sim, acho que era o... sim. E depois, na estreia, apareceram duas pessoas. tirando foi os 8 dólares, 4 dólares cada um. E acho que não foi por engano, acho que um gajo apareceu e nem sabia o que é que ia ver, era um filme. Estava excitado no IMDb, está com 2, deve ter sido as duas. Como é que se chama? Diz lá o nome do filme. Para United Passions. Pá, na volta é bom, se calhar nem viu, se calhar é bom. Tem o Sam Neill do Jurassic Park. É. Está com bigode, acho eu. Eu gosto muito do Sam Neill com bigode. Excita-te. Está sem bigode, afinal. Gosto mais. Ah, amigo, já viu, e acho que gostou, mas ele também já viu todos os filmes de futebol. É aquele do Eusébio, sabem? Muito fofo. Ah, não vi. O Eusébio faz dele próprio. O Eusébio faz dele próprio? Que filme é esse? Português, um filme português. É sobre o Eusébio, mas é muito mal. Sabes o qual é que é? Não, não. É pá, é o Eusébio, sei lá, Pantera, não sei, é um filme. Sobre o gajo. Um filme ou um documentário? Que é um documentário da RTP? Não, é uma cena meta, estás a ver? É meio documentário sobre a vida dele, mas é ele a representar, só que é péssimo, é terrível. Mas é espanhol, é um filme espanhol. Só encontro espanhol. Não faço ideia o que agora seja. Agora também vais estrear um filme do Pelé. Vi agora um cartaz falado em inglês, que é espetacular. O gajo no Brasil pequenino e fala inglês. Essa parte não sabia, só vi mesmo o póster. Ah, não, mas tens que ver o trailer. Eu vi o trailer e fiquei assustado. Os miúdos do Brasil a jogar descalço a falar inglês, que é uma coisa que matou logo para olha, mim. Mas sabes quem é que filmou muito bem futebol? Eu percebo pouco, como sabes, mas foi na cidade do... Aquele filme brasileiro, como é que se chama? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Aquela, no início, é os miúdos a jogar futebol. Que até os gajos usam a cena do futebol para passar de uma geração para outra. E os gajos filmaram aquilo muito bem. Aquele futebol das favelas. O que sim, é. Sim, sim. Sim, mas aí provavelmente os miúdos estavam mesmo a jogar a bola sem preocupações. Tem que passar que para a direita ou para a esquerda. Exatamente. Era tipo, joguem para aí a bola que a gente vai-vos filmar. E aí pronto. Mas ficou bem, porque tem dinâmica. Não é aquela coisa seca de que se vê normalmente. Sim, sim, sim. E há um filme argentino também que teve agora aí uma adaptação com a Julia Roberts, acho eu. O El Secreto de Sus Ojos. Exatamente. É. Também tem uma cena, de bancada muito bem filmada. Na bancada do, sim, sim, sim. Do Boca Juniors, salvo erro, não é? O original. É de um estádio qualquer. O original, sim, River Plate, sim. O original, sim. Há uma perseguição no meio da claque. Essa cena é. E, pá, e a câmara parece estar ali a voar de um lado para o outro, nem se percebe como está muito bem feita essa cena. O remake não vi, mas o original é muito bom. Pois o remake também não vi. O original é espetacular e essa cena não me saiu da cabeça. É mesmo muito, muito boa. E também, e pronto, e mais alguma coisa? Também em relação ao futebol no cinema, também temos o Vinnie Jones, que jogou no Wimbledon antes e antes. E ele tem um filme que mete futebol, um filme muito mau, que se o chama... Mean Machine. Exatamente. Vale. Exatamente. Eu vi isso. Mean Machine, em português não sei o que é. Não sei se é uma coisa tipo máquinas ou qualquer coisa. O filme era horroroso. Ele era obrigado a treinar a equipa dos guardas ou dos da prisão, não é? Era. Aquilo era muito mau. Acho que era uma espécie de um remake também. Era, isso trabalho. Tem o Jason Statham também, esse filme, acho que eu tem. Aquilo é mais ou menos aquela onda do Guy Ritchie, mas do elenco do Guy Ritchie, mas é mau. Mas pronto, o Vinnie Jones deverá ser a maior contribuição do futebol para o cinema, presumo. Completamente. Eu não sabia. Eu lembro-me de ver isso já há muitos, muitos anos e eu lembro que era a equipa dos prisioneiros contra os guardas e se eles ganhassem dos prisioneiros contra os guardas, se os prisioneiros ganhassem, ganhavam qualquer coisa e ele treinava e jogava, acho eu, o Vinnie Jones pela equipa dos prisioneiros. Tinha ideia quando ele fez o Lock, Stock and Two Smoking Barrels que já não jogava, mas agora há uns dias estive a verificar isso e ele ainda jogava, ainda estava na última época, uma coisa assim. Okay. Ele começou no cinema ainda jogador, já velho, mas ainda é ano ativo. O gajo dizia, nunca ouvi jogar, mas devia ser um caster de primeira com aquele aspecto do gajo. Sim, era mesmo daqueles old school ingleses. Aqueles à pinha para partir pernas e tudo e mais alguma coisa. Tá, mas já agora, não sei, uma parte que até pode ficar de fora depois na sala de edição, que é filmes porno dedicados ao futebol. Penso que é uma área muito pouco aproveitada. Acho que agora fizeram um com o Ronaldo, não foi? Pelo menos uma notícia não sei onde. Ou anunciaram que vão fazer. Acho que era isso. Acho que ainda não estava. Ah, não fizeram ainda. Está anunciado. Então temos que comprar, não é? Porque é o Ronaldo. É biográfico. Eu lembro-me de um colega meu de trabalho que dizia que tinha, havia jornalistas que sabiam que ele tinha tido um caso com o Gabriel Hines, que era um argentino, no Manchester United, só que aquilo tinha sido abafado e tal. Agora, se é verdade, se é mentira, não sei. Desse tipo de coisas também havia uma questão curiosa, que era o Ibrahimovic, sempre que mudava de clube, havia um lateral esquerdo que não era assim nada de especial, que era o Maxwell, um brasileiro, ia sempre para o clube onde ele estava. Já vinham desde a formação do Ajax, e da formação não, o Ibrahimovic chega lá, penso com 18 ou 19. Sim, mal. E depois eles estiveram juntos em vários clubes, em Itália, no Barcelona. Tiveram em vários lados sempre, e pronto, existiam assim alguns rumores que aquilo era estranho, no mínimo. O Ibrahimovic dizia: só vou para ali se trouxerem o meu amigo. Os gajos eram muito amigos. Se calhar só carregava as malas, é possível. Exato. A campeã. Naquele estilo do gajo. Não podemos acabar isto sem falar do Reinaldo, não é? E da gaja das doce. Ah, é verdade, fala disso, Pedro. Vou-te deixar brilhar. Conta essa história. Opa, não é isso. Esse boato. É um boato que, alegadamente, a rapariga das doces teria se sentado mal, não é? E encaixou, duas semanas. Encaixou, alojou o membro ereto do Ronaldo e teve que passar. Reinaldo. E teve que levar pontos no Rego, não foi? Benfica. Porque, assim, acho que sim, para o Hospital Santa Maria diziam isso. As doces também estão em todo lado. Também diziam que estavam lá nas cassetes do Taveira, não sei o quê. Isso também é verdade. Mas isso não é porque eu já as vi todas em câmara lenta. Mas quando falaste no Reinaldo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: mas o Paradise Café não tinha futebol. Mas o Reinaldo, isso era um gajo. Essa história, mas isso é verdade, Miguel. Se procurares aí Reinaldo e doce, vai-te aparecer de certeza logo no Google. Isso era um boato no final dos anos 80. O gajo falhou o cu e arrebentou-a toda. Arrebentou-a toda, e que ela tinha entrado pelas urgências do Santa Maria com o cu todo arrebentado. Deixa eu ver porque é que ela arrebentou. Podiam já ter dito, não é? Porque ele vem da África e tem... O gajo era um negrão. Mas acho que isso depois, verdade ou não, acho que depois houve aí que uns sites a dizer que isso era um boato e que nunca tinha sido provado e que não havia registros nenhuns no Hospital Santa Maria sobre isso, mas deu cabo da carreira dos dois. Ele teve que ir para o Boa Vista, porque aquilo depois já se falava disso, e ela também, acho, quer dizer, o que é feito das doces, não faço ideia, mas... Foi há 30 anos, elas têm que é 78, agora queria que elas cantassem. Muito bom. És doce e a Helena d'Água também desapareceu nessa altura. Com os doces acabamos, não é? Aqui enquadrados perfeitamente no tema que é o futebol. mas um belo episódio. E não falamos do Lampião da Estrela, não é? É o nosso, se calhar, mais conhecido exemplo lá nacional relacionado com o bola. Qual é o remake? Há um agora. Qual também, deles é que queres? Podes escolher. O Pedro gosta do novo, só gosta do novo. Mas espera aí, há três então, porque há um. Sim, há três. Pois, é com o Herman, é aquele dos anos 50. Sim. E este agora. Eu só conheci o do Herman dos anos 50, agora vai ser outro? Acho que sim. É desta trilogia do Pátio das Cantigas. Ah, do Nel Vieira também vai fazer o. Já essa porcaria. Saiu, esse já foi. Já foi? Já estreou? Já, agora vai sair é a canção de Lisboa. É, mas o original, que era Sporting Porto, e este aqui, alegadamente para não ferir suscetibilidades, são duas equipas inventadas. Já. No meio do... Está bem, pronto. É muito interessante, de certeza. É tipo aquele o FIFA 2016, não é? Que andam à procura das equipas e é só equipas parecidas. Não é no FIFA, isso é no PES, que era. No PES. É que eles têm os nomes trocados. Uma puta não é assim para foder a cabeça, quer jogar com Sporting e não há Sporting nenhum. Há uma cena muito parecida. Nunca há Sporting. Não sei, que eu deixei de jogar PES para em 2010. Transformei-me no... Passei para o FIFA. 2010 ou 2011. Quer dizer, isso era antes de ter filhos, que agora com dois filhos não liga a PlayStation há 3 agora anos. Agora jogam eles, o gajo fica a olhar e a barrer o chão e a limpar as merdas, depois estragam. Pá, os vómitos e os babetes e essa porra toda.